amor quando te vejo. Bate o coração mais forte e me leva pro infinito. Quando vejo seu sorriso, sinto que estou bem perto, bem perto do paraíso. Quando te vejo, os olhos brilham bem mais. Parece que o amor vem dando sinais. Você que tudo é possível. Eu fico na esperança que você diga que me ama. Já dizia alguém um dia: quem espera sempre alcança. Eu vou morrer te esperando. Quando te vejo, os olhos brilham bem mais. Parece que o amor vem dando sinais. Você sinais. Você